Paz do Senhor. Hoje, último dia do mês e como sempre fazemos, no último dia do mês nós oramos juntos. Então vamos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te agradeço por essa vida que ora comigo. Nós sabemos, nós temos certeza em quem temos crido, de onde nós recebemos o socorro, para onde nós vamos buscar socorro. Por isso nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Aquilo que passamos, aquilo que estamos passando e aquilo que vamos passar. Porque por todo esse tempo o Senhor já passou. O Senhor é o Deus da eternidade, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. E confiado nisso, nós estamos entregando nas Tuas mãos o nosso futuro, o nosso amanhã, porque ao Senhor pertence. Quero te pedir fortaleza, sabedoria e unção para os dias que restam na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.